antiguidade já se ouviu falar em pirulitos e na arte de chupar. Não se acanhe, vá correndo, compre o seu ou então chupe o meu. A pesquisa mostrou a preferência da mulher, tutti frutti ou outro qualquer. É saboreado em qualquer estação. Tatuapé, São Bento, inverno, verão. Imaginem a loucura de uma bela chupada. Ofereça um pra sua namorada. Pirulito a qualquer hora e lugar. Não perca tempo, comece a chupar. Sim. Pirulito, não há nada igual. Vem chupar legal. Pirulito, não há nada igual. Vem chupar legal. Gosto é um particular de cada um. A Mônica chupa dois, a Keila apenas um. Mas em comum, a gula e ao desejo. Dizem que um pirulito é melhor que um beijo. Passa o tempo e a loucura aumenta. O delírio da mulher é 8 ou 80. Quanto mais docinho, melhor. Pirulito em bolinha, pirulito em pó. Uma garotinha que eu conheço se empolgou. Comprou logo 5 e chupou, chupou. Até criou bolhas na boca. Seus pais acharam que a menina estava louca. Porém, com vontade, a mãe ficou. Sem vergonha, ansiosa, perguntou: filha, como é que você faz? É simples, mamá. Pirulito satisfaz, pergunte ao Fish como aconteceu. Elementar, minha senhora, chupe o meu. Pirulito, não há nada igual. Vem chupar legal. Pirulito, não há nada igual. Vem chupar legal. Saiba que ao Ed você não engana. E quem tentar me comprar com essa cara de bacana, ou então dando uma de rapaz aflito, na verdade gosta do doce também do palito, do pirulito, da energia que dá. E quanto mais chupa, mais quer chupar. Pirulito, não há nada igual. Vem chupar legal. Pirulito, não há nada igual. Vem chupar legal. Pirulito, não há nada igual. Chupar legal. Pirulito, não há nada igual. Vem chupar legal.